embora sem nunca encontrar essa luz prometida pelo meu sonhar. No rumo que me fez procurar ver outro viver. Passado e quis regressar à terra que me fez sorrir e sonhar, à casa que me viu um dia ter o amanhecer, o amanhecer. Lembrei a minha infância fugidia, oh nostalgia, oh nostalgia. Mas trago no meu peito o mesmo dia. Achei quem eu queria ver, a paisagem mudar e o tempo a correr, meus olhos insistindo em procurar o teu olhar, o teu olhar. Lembrei a minha infância fugidia, oh nostalgia, oh nostalgia. Mas trago no meu peito o mesmo dia. Mas